O reino de Deus ainda virá. É interessante isso, porque o reino de Deus está na terra, faz 2000 anos que está ali. Quando Cristo vem, Cristo implanta o reino de Deus, e tem gente ainda esperando o reino de Deus vir. Né? Sabe aquele cara que está assim, na beira da praia, passa o Titanic na frente dele ali, e ele fala: não estou vendo barco nenhum passar. Cadê o barco? Deus manda um barco, não vem nada. Né? Tem gente que ainda está esperando o reino de Deus vir, mas o reino de Deus já está aqui. E vou dizer mais uma coisa: você está inserido nele. Porque é isso que Paulo está falando. Porque senão, alguma coisa está errada aí. Por que que está errado? Porque se o texto está falando que Deus nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho, nos resgatou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho, aonde eu estou agora? No reino das trevas ou no reino do Filho? Se eu estou no reino do Filho, o reino está ou não está? O reino ainda virá? Se ainda virá, eu não estou nesse reino, então. Então significa que o Pipa ainda está no reino do Ozzy, lá, queimando um enxofre ali. Está certo? Está ali ainda, no reino das trevas. Se Cristo me resgata do reino das trevas, me leva para o reino do seu filho, para o seu reino, melhor dizendo, significa que eu estou nesse reino já, inserido nesse reino, reinando em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, com meu nome escrito no livro da vida, selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu reino no reino em Cristo Jesus. Eu e você somos reis sobre a face da terra em Cristo Jesus. Reis, selados pelo Espírito Santo de Deus. Reinando, reinando, estou inserido dentro de um reino, caminhando neste mundo. Por isso que Jesus tem que orar e falar assim: ó, não os tire do mundo, mas os conserve, os proteja do mundo, mas que eles estejam no mundo. Estejam no mundo, mas nós não somos parte desse mundo. Somos parte de um novo reino em Cristo Jesus, o reino dele. Estou lá nele. Achei interessante vendo um vídeo que o Lucas postou lá na comunidade de Gólgota, um vídeo do João Alexandre falando. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: tudo que os crentes querem é ir para a glória. E para a glória. De algum jeito a gente quer sair desse mundo e ir para a glória. Ele falou assim: é interessante que tudo que Deus fez foi vir para esse mundo. Deus está nesse mundo. Deus deixou a sua glória para vir para esse mundo. E Deus falou assim: não os tire do mundo. A gente quer que a oração de Jesus não seja respondida. A gente quer mudar. A gente tem que acrescentar assim: não os tire do mundo, exceto aqueles gogotanos ali que oraram: tire. Né? Tire. O mais poderoso que tem é estar aqui. Eu não tenho pressa nenhuma de paternidade, para falar bem a verdade. Pressa nenhuma. Se Deus me permitir viver até os 90 anos, dizem que nariz e orelha cresce, né? Quero só ver até lá. Só a graça. Tem que pregar de ladinho, senhor. Senão. Não tenho pressa. Eu vejo gente com 18 anos querendo morrer. Cristão, cheio do Espírito Santo. Jesus, me leva. Não aguento mais ver o mundo do jeito que está. Me leva. Olha o que está acontecendo com o Japão. Me leva. É lá no Japão, não é na casa dele. E ele quer morrer. Os japoneses estão lá trabalhando, lutando contra a radiação, lá trabalhando, tentando levantar o país. E o cara aqui no Brasil quer morrer. Essa semana, aquela questão lá do, eu não sei que dia exatamente aconteceu, mas só sei que eu fiquei sabendo disso essa semana, a questão lá no Rio de Janeiro, né? Foi quinta-feira? É, eu achei que tinha sido antes. Na quinta-feira, quando eu fiquei sabendo daquilo, aquilo me chocou. Me chocou mesmo, sério. Fiquei muito mal com aquilo. Fiquei muito mal. E a gente que é pai, principalmente, né, que tem filho em escola, né, a gente fica em choque diante daquilo, né? Em choque mesmo. Entende? Na hora, para tudo que é ao lado de Orkut, lá os ateus já... Blum, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Engraçado que eu não pergunto isso. Eu nunca pergunto se onde é que está Deus. Eu sei onde é que está Deus. No mesmo lugar que sempre teve. Agora eu sei aonde está a raça humana. O bichinho chamado humano. O ser humano eu sei onde ele está. As famílias sobre a face da terra eu sei aonde estão. Esses eu sei. Sei onde estão os pais negligentes, a sociedade negligente. Eu sei onde está a televisão que dissemina todos os dias violência, violência, violência, violência, degradação moral. Todos os dias está ali, ó, sendo disseminado 24 horas por dia. Sendo disseminado. De repente, quando um cara enlouquece, entra numa escola e mata muita gente, cadê Deus? Se nós tivéssemos mais Deus na televisão, mais moralidade de verdade, né, mais ética, mais vida na televisão, talvez nós teríamos uma sociedade diferente. Eu, com toda a graça que Deus pode me dar, eu culpo a televisão por praticamente, porcentagem não vou arriscar porque eu não fiz uma pesquisa para isso, mas, olha, nós vivemos num tempo de degradação moral desgraçada. Eu divido isso com a televisão e com a internet. São os dois maiores instrumentos do inferno hoje para a destruição moral, ética da família. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis em que muita gente está se perdendo e os valores estão se perdendo. Está muito difícil para mim e para você hoje olhar para os lados e ter algo para se apegar. Por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra. Muito. A Bíblia fala que no final do tempo o amor de quase todos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Acho que a gente tem visto isso. A gente tem visto isso acontecendo todos os dias. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A cruz é a declaração de Deus de que tudo que pertence à velha criação tem que morrer. Por isso que quem está em Cristo, naquele grande dia, subirá. Será arrebatado naquele grande dia. Quando os céus se abrirem e o Cordeiro de Deus aparecer, a igreja subirá. Será arrebatada para o encontro com Ele nos ares. E os que ficarem serão lançados para toda a eternidade. E o que o texto está falando é que não somente esses serão lançados, mas todo o universo se desfará. Não é isso que está falando ali? Os céus e a terra se queimarão, se desfarão. Por que isso? Porque apenas a nova criação em Cristo fará parte da nova terra e do novo céu. Quem não está em Cristo pertence a esse mundo. Esse mesmo mundo que será destruído um dia. Esse mesmo mundo que um dia será queimado e destruído para toda a eternidade. A cruz, ela não somente é um divisor histórico na minha vida e na tua vida. A luz é o que divide a velha criação que Deus criou e essa nova criação que virá. Esse novo céu e essa nova terra que virá. Aqueles que não estão em Cristo, naquele dia se desfarão, serão queimados, serão destruídos, e aqueles que estão em Cristo subirão com Ele para esse novo céu e essa nova terra, enquanto este mundo aqui é destruído, queimado. A cruz é a linha divisória. Nada do primeiro Adão, nem da velha criação, pode passar para além da cruz. Tudo finda ali. A cruz é o juízo de Deus para este mundo. Se você quer viver para uma outra vida, você precisa passar pela cruz, porque quem não passa pela cruz ficará do lado de cá e será destruído. Eu preciso morrer, passar por essa cruz para ressuscitar para uma nova vida, para que então, quando os céus se abrirem, eu suba junto com Ele. Eu seja arrebatado juntamente com Ele. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. Não é velha criação, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo, em algumas outras versões dizem. Por quê? Porque eu faço parte de uma nova criação. Em Cristo Jesus, só estou esperando aquilo se concretizar no tempo e na história de verdade. Mas eu já estou inserido na eternidade. Eu já estou em Cristo, reinando na eternidade. Há uma questão que em Deus, o nosso Deus que é atemporal, que não está agora no tempo e na história, se revela no tempo e na história, mas é um Deus que é o princípio, o meio e o fim, e portanto por ser princípio, meio e fim, essa realidade é uma realidade que está nele o tempo todo. Deus ser começo, meio e fim é uma realidade a qual já faz parte da realidade de Deus. Não da minha realidade, mas da realidade de Deus. Eu estou apenas esperando o tempo em que o meu tempo, porque eu sou o temporal, vai se encerrar e eu serei inserido nessa realidade eterna. A palavra não fala o cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo? Como assim? Se o único cordeiro que eu conheço que foi crucificado morreu há 2000 anos na Palestina. O que que isso está apontando? Que nessa realidade atemporal, em Deus, que é o princípio, o meio e o fim, essa realidade do cordeiro que foi morto antes de todas as coisas existirem, ele já havia sido crucificado por mim, por você, em Deus. Nessa realidade eterna, a qual eu já estou reinando, porque o meu nome já foi escrito nesse livro antes da criação de todas as coisas, em Deus eu já estava nele. E quando esse mundo acabar, a única coisa que vai acontecer é que eu vou ser inserido nessa realidade, ao ponto de alguns dizerem que nós já estamos lá. É maluco isso, mas é a realidade. Em Deus eu já estou. E você também já está lá. Nós já estamos lá, gente, fazendo uma grande festa em Cristo Jesus. Em Deus. Em Deus. Não, Pipo, mas eu estou aqui na Gólgota. Eu sei que você está aqui. Mas a palavra não fala que você está reinando em Cristo Jesus? Aonde? Eu estou aqui na Gólgota. Cadê? Não estou vendo trono nenhum aqui. São as realidades espirituais que nós temos em Cristo. As realidades espirituais que nós temos em Cristo. Isso não é para qualquer um. Você precisa de revelação de Deus, de iluminação na sua vida para entender essas coisas. É por isso, porque como é que eu vou trocar isso por isso daqui que nós estamos vendo todos os dias? esse lixo que a gente vê todos os dias. O maior negativo do universo é a cruz, porque por meio dela Deus riscou e destruiu tudo que não era dele mesmo. O maior positivo do universo é a ressurreição, pois por meio dela Deus trouxe à existência tudo o que ele quer ter na nova criação. Romanos 6:4, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tudo está apontando para isso, para uma realidade, uma outra realidade, uma vida nova em Cristo Jesus. Batismo nas Escrituras está associado à salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, Marcos 6, 3. Como Paulo, Marcos, no meu texto está dizendo Marcos aqui. Eu acho que eu, veja, confirma aí, porque eu acho que é Romanos mesmo, porque Marcos não pode ser. Eu que digitei errado aqui, sei lá. Engraçado, porque eu mandei isso aqui para ele. Acho que foi o diabo. A minha impressora está possessa, gente. Tem que levar óleo para casa, amor, para expulsar o Exu da tipografia errada. Como Paulo... não preciso nem conferir, porque é Romanos mesmo, que Marcos não tem nada a ver com isso aqui. Como Paulo enxerga a cruz, lá em Gálatas 6:14, Paulo está falando assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a nascer, ao não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. É interessante isso. Por que que vocês acham que o cristianismo é a religião mais intolerante pelo secularismo? Você pode perceber. Você vai em qualquer... Você já viu comunidade, assim, por exemplo, assim, refutando o budismo? Refutando o hinduísmo? Refutando o espiritismo? Você vai ver uma ou outra. 100% dos ateus estão preocupados com uma única coisa: cristianismo. É a fé cristã que é a questão. Nós somos a unha encravada desse mundo. Você sabe por quê? Porque todo mundo hoje está dizendo uma única coisa: não existe uma verdade absoluta. Entendeu? Então, todos os caminhos levam a Deus. Não existe uma verdade absoluta. Cada um faz a sua verdade. A fé cristã chega e diz: não, não, não. Só há uma verdade absoluta. E essa verdade é Jesus. E só há um caminho que leva até Deus. Só um. Não, mas vocês cristãos evangélicos têm que ser um pouco mais flexíveis. Falei: mas então vamos jogar nossa Bíblia fora. Porque a Bíblia não é flexível. Como é que a gente vai se contradizer numa afirmação dentro daquilo que a gente está afirmando como crença e fé? Não é isso? Como é que eu vou dizer que todos os caminhos levam a Deus se a palavra a qual eu me baseio para ser um cristão diz que não há? Como eu vou dizer que não existe uma verdade absoluta se o livro ao qual eu estou dizendo diz que Jesus é a verdade? Então eu conheço, já conheço, você já ouviu falar de um cara que é meu amigo, inclusive, que é crente, que é evangélico, macaco velho de estrada, que falou abertamente assim que não acredita que a Bíblia é 100% verdadeira. Não, tem coisa aqui que eu acho que não é. Como é que se mede isso? Quem que define, então, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? Quem que diz o que é e o que não é? Né? Então... De repente eu quero achar que Jesus não é o único caminho, eu acho e pronto. Eu acho que essa parte aqui, Pipe, não é bem assim. Não é? Eu chamo isso de dar um tiro no próprio pé, né? O cara pega uma arma e dá um tiro no próprio pé dele. Pum. Porque quando o cara fala para mim que a Bíblia não é confiável 100%, ele está dando um tiro no pé dele. Ele está pegando pum, um tiro no pé dele. Porque ele tirou da vida dele aonde ele caminha. Não sobra nada. então o que, que é? O que, que é verdade aqui e o que não é? Para você é verdade, para mim não é. Pronto. A gente inseriu na fé cristã o relativismo, até com a Bíblia. Como Pedro via o batismo através do dilúvio. Pedro falando que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Entrando na arca, Noé e os que estavam com ele marcharam pela fé para fora daquele mundo velho e corrupto, com destino a um mundo novo. A um novo mundo. Acho que está errado ali. Tá faltando, porque aqui também está faltando. O Exu da tilografia aqui atrapalhou também de novo. Para o mundo novo. Então, quando você se batiza, tem gente que fala assim, o batismo não salva. É verdade. O que salva é crer. Ok? Mas o batismo é uma evidência de que você crê. Em obediência, você vai lá, se, né, faz o rito do batismo lá. Tá certo? Quando você se batiza, o que, que você está falando? Você está dizendo que você está praticamente lá no dilúvio, né? O mundo todo vai acabar em água ali. Já acabou uma vez, agora o negócio é fogo. Né? Vem fogo. Deve vir fogo, vai fazer um churrasco legal. Vai ser um foguinho muito massa. Então tá lá. Eu tô lá, para mim sair dessa condição, eu tenho que entrar na arca para sair dessa condição. Lá no dilúvio. Ok? Esse processo aí, Pedro tá falando que isso dali é o que simboliza o batismo. Quando você entra nas águas, você está dizendo que você está morrendo para aquela velha criação e renascendo para uma nova criação. Ok? Então, é importante você se batizar. Se alguém que não se batizou ainda, eu quero desafiar você. Ah, mas o ladrão na cruz. Bom, ninguém aqui é ladrão na cruz. É, mas e se o cara tiver um segundo para morrer e ele aceitou Jesus naquele um segundo? Primeiro de tudo, ninguém está morrendo agora aqui. Tá certo? Então você tem tempo. Não vem com conversinha para cima de mim. Tá certo? Você precisa se batizar na sua vida. Eu, para garantir, me batizei 3 vezes já. A Kátia se batizou uma meia dúzia já. Tá certo? Já teve gente me procurando assim, Pipe, posso me batizar de novo? É, porque aquela vez eu morri, mas morri um pouquinho só. Eu quero morrer mais. Né? Quero que você me deixe uns 2 minutos embaixo d'água ali, para morrer, para quando sair de lá, vê Jesus mesmo, tá certo? Então, a sepultura, ela significa o fim. É, Romanos 6,4, Paulo explica que o batismo significa a sepultura. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo está evidentemente relacionado tanto com a morte como com a ressurreição. Tá certo? Ok? Então, quando você se batiza, você está se sepultando no rito do batismo. Diante dos outros. É isso. Aquele dia que eu desci as águas, eu morri declaradamente diante de testemunhas, dizendo, olha, estou morrendo. Adeus, mundo cruel. Tá certo? Estou indo. Saindo desse mundo. Quem está preparado para a sepultura? Somente os mortos. Ok? É importante quando você for se batizar, você ter a consciência disso, do porquê que você está se batizando. Estou me batizando porque eu estou declarando em Cristo Jesus a minha morte para esse mundo. O grande problema é que depois do batismo a gente quer reivindicar esse cara de volta. A gente quer lá fazer respiração boca a boca. A gente sente saudade daquela velha vida, né? É interessante isso, porque a gente vê muitas vezes dentro da realidade que se chama igreja, fora da igreja, muitas vezes relacionamentos muito mais genuínos, né? Interessante isso. Ah, eu tenho muito mais amigos no mundo do que dentro da igreja. Tenho muito mais amigos no mundo do que dentro da igreja. Dentro da igreja eu tenho dificuldade, as pessoas são falsas, as pessoas são hipócritas, e lá fora é tão legal. Né? Até o momento em que você precisa de uma oração na sua vida. Até o momento em que você precisa de alguém que venha te ensinar valores em Cristo Jesus. Amigo para ir para o boteco, para ir para a zona, para ir fumar maconha, para fazer caca na vida, tem de monte. Amigo para dizer a verdade na sua cara que é um problema. E quem é amigo de verdade daí? É. Eu vejo gente assim, agora sim que estou vivendo a vida, claro, todo dia para gandaia, para dizer escoteque. Não usa mais esse termo? Faz quantos anos já? Uns 40, pelo menos? No meu tempo era discoteque. Eu lembro a primeira vez que eu fui num lugar lá em Foz do Iguaçu chamado O Escadão. Fui escondido da minha mãe. E nós éramos crentes, né? E eu fui lá. E eu achava que o Espírito Santo ficava na porta, né? Eu cheguei na porta e falei, o Espírito Santo dá um tempinho aí que eu já volto. Eu fui lá dançar, daí dancei discoteque. Naquela época eu dançava assim, Rod Stewart, Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper. O tempo que música prestava. Música do mundo era divina. Hoje música do mundo literalmente é do diabo. Né? Não tem como ouvir o lixo que está aí. Naquela época era interessante. Né? Hoje está difícil. Há um mundo velho e um mundo novo, e entre os dois há um túmulo. O batismo significa para mim um corte, uma ruptura consciente e definitiva com o velho modo de vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. Foi Deus que nos incluiu em Cristo e os atos de Deus não podem ser anulados. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cruz é eu em Cristo morrendo. Cruz, eu em Cristo morrendo. Ressurreição é Cristo vivendo em mim. Não é eu vivendo em Cristo, mas é Cristo vivendo em mim. Gálatas 2:20 diz: portanto, já estou crucificado e já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Se um homem pode enxertar um ramo de uma árvore noutra, não pode Deus tomar da vida de seu filho e, por assim dizer, enxertá-lo em nós? Se um cirurgião humano pode tomar um pedaço da pele de uma pessoa e enxertá-lo no outra, não pode o divino cirurgião implantar a vida de seu filho em mim? O novo nascimento é quando recebo uma vida que eu não possuía antes. Uma vida que eu não possuía antes. Eu estava morto. Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Mas morto mesmo. Mortinho. Mortinho da Silva. Mortinho da Silva Bastos Júnior. Era o seu nome. Era Cido o teu nome. Falecido João. Você estava mortinho da Silva, separado da glória de Deus, como eu estava. Mas Deus nos resgatou. Deus nos resgatou por meio do seu Filho, matando a nossa velha criação nele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossos nomes estão a rolar na eternidade. Olhe para isso. Tenha os teus olhos olhando para isso como alvo da sua peregrinação nesse mundo. Olhe para isso, porque é isso que vai te conduzir para a eternidade. Permaneça com os olhos nisso. Permaneça até o fim em Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado pela tua obra. Obrigado, Jesus, pela tua obra. Nos dê a graça de permanecer em Ti, Senhor Jesus. Nos dê graça para permanecer em Ti. Todos nós. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Seguinte, galera. O Ministério de Iluminação...